Família 33, traficando informação e entretenimento. QG dos manos, a fábrica de hits, é a biqueira sonora. É uma questão de acreditar, de não se acomodar, só lutar que tu chega lá. Deixa o pilantra tentar conspirar, deixa eles falar, mas nenhuma praga vai te alcançar. É uma questão de acreditar, de não se acomodar, só lutar que tu chega lá. Deixa os pilantra tentar conspirar, deixa eles falar, mas nenhuma praga vai te alcançar. Desde pivete eu aprendi qual é de mesmo, a não crescer meus olhos no que é alheio. Os meus coroas me ensinaram que isso é feio, e se eu carrego até hoje, parceiro. Dos rachadas da Vila Feia, da selva gelada na orla, dos feriadão lá na serra, interior foi minha escola. E eu guardo na memória até hoje, bota fé. Cada treta, cada fervo, cada irmão, cada mulher, assim que é. Relembrar é nos manter vivo, o que eu não posso é dar brecha pro inimigo. Minha família e o rap é o que me mantém vivo, e quando eu rimo eu me afasto de todos os perigos. Pra mim o rap é uma oração de purificação, que despolui a mente e o coração, e que não faz acepção de crente ou ladrão. E assim como o reggae prega a revolução, sei muito bem minha função, levar informação e entretenimento pros irmãos. Sem querer ser o bandidão, nem pagar de patrão, mentindo e ostentando a ilusão. É uma questão de acreditar, de não se acomodar, só lutar que tu chega lá. Deixa os pilantra tentar conspirar, deixa eles falar, mas nenhuma praga vai te alcançar. É uma questão de acreditar, de não se acomodar, só lutar que tu chega lá. Deixa os pilantra tentar conspirar, deixa eles falar, mas nenhuma praga vai te alcançar. Saber viver, todo mundo tá aqui no mundo pra aprender. Coisas que acredito hoje difíceis de entender, compreender que essas coisas são o contrário do que ensinam pra você, rapaz. Levanta, corre atrás, não espera parado. Se é isso que tu quer, então vai atrás chegado. Iluminado todo dia pelo Criador, cultiva menos guerra sim e mais o amor. Chama! Através do rap raga, fortaleço a minha saga, fortaleço com os irmãos. Só lutar que tu chega lá. Deixa os pilantra tentar conspirar, deixa eles falar, mas nenhuma praga vai te alcançar. É uma questão de acreditar, de não se acomodar, só lutar.